109 powered by correct report red for pushing Sergeant. Radial 280, permanente. Ciente por 200, limitado ainda pela radial 280, azul 4207. Lima Quilo Bravo, vetoração sequenciamento, esquerda pro A020, limite radial 280 de Salvador, atingiu 50, mantém. Oxalé 1140, livre decolagem, vento 190 graus, 129. EVA Alfa, Quilo Paz 33, Lima posição. Alfa Paz 33, Lima posição, azul 270. Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, confirmando a altitude 2.000 pés? 2.500. 2.500, produção Vitor 366, azul 4207. Aviso ao contrário, não pode manter a separação, ok? Tem aqui o bravo, controle. Então, passa o Simbra, estabilizado em LR. Então, 3198, livre pouso, pistão no zero. Vento 190 graus, 169. Ok, vento 190 com 169, confirmo. O Genéia 1140, decolou 59, controle 120, decimal 8. 1208, pode ir. Lima Quilo Bravo, como recebe o controle? Ah, senhor, de 3 para 4, prossiga. Bem, retoração para o sequenciamento, número 3, na aproximação, curve à esquerda, vai na proa 010. Limite, é o QD Mike 140 do NDB Simbra, mantenha o 050. Sendo 050, curva à esquerda, da proa 10, limitado pelo QD Mike 140 de Simbra, Lima Quilo Bravo. Afirmo, informa o tráfego, 10 horas, 3 milhas, um Eco 190, azul livrando 3.000 para 2.000 pés, final da pista 10. Controle 120, decimal 8. Impressionamento, repote pronto, táxi. Lima, Quilo Zulu. Pronto, estamos Zulu, estacionado no Paz 3, posição 7 Lima. Táxi 4 agora, 4 e 40, ganhando Salvador para o táxi. Papatango de Leste, estamos Zulu, livre o táxi. Patrulho Índia, ponto 010 Torre, 118 decimal 95. Ajuste altímetro 1021. Autorizado o táxi, Patrulho Índia, no ponto... Cara, estamos com 1021 altímetro, Juliette Tanzulo. 1021 então, Juliette Tanzulo. Confirme a autonomia, Juliette Bravo Delta. 0-4-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-5 espera da 1-0, quando espera a torre 1-1-8 decimal 9. Pode encher o último 1-0-2-1. Já Tené 6140, informo tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o eixo de aerovia Golfo Mercedes radial 056, mantendo o nível 90, rumo nordeste. 740, ainda te quero. Essa ponte espera da 10, estou de mínimo 8 decimal 95, ajuste altíssimo da 102. Siga o Gilete Branco da Alfa. Solo Salvador, boa tarde, 3198, da Sé, lembrando a pessoa. 3198, está aqui de Alfa, repórter da Gilete. Alfa, repórter da Gilete, 3198. Azul 4207, complete o final Whisky, chame torre 1895. Foi Salvador 1895, estabilizado em LS, Azul 4207. Lima Quilo Bravo, direita pro 100, permanece o limite. Direita 100, permanece o limite, porém vem condições do exército, modifica da presente, autorizado, voa rotatória para 1500 pés, Lima Quilo Bravo. Autorizado, Lima Quilo Bravo, para 1500 pés, agora o ajuste 1021 para a rotatória. Pronto. Eco Delta Fox, mantendo corredor Vera Cruz, vamos tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, um Charlie 402, levando 3.500 para 1.500 pés na proa da rotatória. Essa foto que entra, está sobre a Bahia, na proa de Paris. A migração tem que estar atento ao braço, mas tem 1.500 pés. Era o Amperno número 857, até Moço, está 10, direita após, saída de Aeoleza, Irume, 5573, transponder, 1208, controle. Está 3191 correto, pode ficar um pushback. Vou colocar na próxima pushback, por não, 7038, aliás, 3191. Pois é, gente, mantendo as condições visuais na frequência do controle agora de transferência. 98. Juliette, Tango Zulu, é o número 1 no ponto de espera? Posso passagem do tráfego na porta final, ele mantendo 0? Controle, Maria, gol 1184, cruzar 4000. Gol 1184, bom dia, contato radar, cê da PUCA, subo 370. Fuga 370, 184. Leão 040, pode chamar o centro. Será, uma vez que eu tenho do controle, 140, finalizar as coordenações. 05, Salona 21, 21. 21, 4207. Delta Fox, vamos tráfego do Charlie 402, agora 12 horas, 4 milhas, 1500 pés, na proa este. Delta Fox, vai ficar atento, não tem o tráfego à vista. Pode Paris, Delta Fox. Ah, vai formar Paris. Olha, tem um campo à vista aqui no Bravo. Lima Quilo Bravo, chame torre 11895. 1895, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1162, tenta informação Índia. Gol 1162, chega na Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, gol 1162. Alguma chance que vá ITAP, é o Donas? Boa de ITAP, está presente para o 50, gol 1962. ITAP 50, muito obrigado. Xené 640, chame agora o centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12545, boa tarde. Controle, o Delta Fox sobre Paris, está na frente da rotatória, Maternil 507. Delta Fox, assistente, reporte rotatória, visual com campo. Está visual com campo, Delta Fox. A gente chama agora a torre 11895, é com o Delta Fox. 1895, foi grato. Salvador, bom dia, é o Eco Delta Fox. Confirme? O Eco Delta Fox, senhorita, passou Paripe, mantém 1500 pés, está na prona rotatória, visual do campo. Afirmativo, Eco Delta Foxtrot, mantém a prova da rotatória, número 2 para pouso na pista 97. Tráfego número 1, agora aproximadamente 5 milhas da pista 97. Delta Fox, ciente. Rádio Eletro Coral. 190 graus, 069. Só pode ser o tráfego que lá na frente a nossa à vista, querido. Sim, esse é o Delta Foxtrot. Tem condição de reduzir para pouso como número 2? Afirmativo. Gente, reporte final 17, vai com Delta Foxtrot. Delta Fox. Lima Kilo Zulu ali, mantendo zero. Canal 4, milhas e meia, Lima Kilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, livre do uso, pistola 7, vento 190 graus, 169. Quilo Bravo. Alfio. Até o perfil da saída de Leste Tango Zulu. Gente, vai interceptar então a saída. Bravo Delta, Decola 09, controle 1, 20, 8. 20, 8, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Teste Bravo Delta, contato do radar, saída Conde, subo 090. Saída Conde, sobe o nível de voo 090, Juliette, Bravo Delta. Sou 1864, chegada a Mares, está para o nível 060. 060 na Mares. Star, approve the pushback in startup, come ready for tech. Decolagem, vento 180 graus, 149. Sou 1184, chegamos em centro Recife, 12685. Alterno 2545. Sou 1184. Delta Fox agora 4 milhas, embaixo travado. Mantenha aproximação, rádio pista livre, eco Delta Fox. Delta Fox. Patango Lima Quilo Bravo, solo 11, vai livrar pro 45? Estimativa, estacionar a frequência livre. Bom dia. Obrigado. Sou 1184, Salvador. Delta Delta Foxtrot, vento 190 graus, 104 nós, livre pouso, pistão da 7. Delta Fox, livre pouso da 7. Aquilo Zulu, decola 1-2, controle 1-2-0, décima 8, bom dia. 208, Lima, Kilo Zulu. Sou 1162, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pista dessa. Sou 1162, descendo a 2000 pés, com 021, reportarei localizador. Sou 1184, Salvador. Controle, Papa Tango, Lima, Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, contato radar, saída da árvore, nível 100. 100, está além da restrição, senhor, de vertical de árvore. Kilo Zulu, radial ideal de saída. Solo, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Estou no passe da D para acionamento com pontão de voo para Manati. Na frente da Índia. Gente, o Juliette fugindo. O Papa Romeu da Juliette Serra. Autorizado o grupo Zulu Manati, 1000 pés. Decola da 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona no transponder 0135, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Manati, decola da 17 com curva direita, ingressa Axé 1000 pés. Controle 120, decimal 8, logo transponder 0135. Papa Romeu, tá direto, terra, correto cotejamento, confirme POB. 05. Lamento, táxi com a torre, 118, decimal 95, ajuste o time, 1021, tá direto, terra. Funcionamento, táxi, 118, 95, trato. Tasco 1094, POB 166. 3 hours and 21 minutes of endurance, alternation, request taxi. O seu Papa Romeu, o seu Juliette Serra, parte da lei, pronto para tomar, já tem posse. Hotel Juliette Serra, livre funcionamento, chama para o táxi. Aciona, chamará para o táxi, Hotel Juliette Serra. Errado, chama ideal, 1201. 201, ideal, 2743. Call tower on 118.95, 1094. Chama aí, centro resistência agora em 12685, alterna 12545. 7 Tango Zulu, retoração para evitar tráfego, interceptar a rota, esquerda, vou na proa 230, o limite dessa proa é 35 milhas afastado de Salvador, após a rota. Você seria direita, o Juliette Tango Zulu? Não, Lima Kilo Zulu, para o Lima Kilo Zulu. Confirme, senhor, autorização Lima Kilo Zulu, esquerda 230. Firmo, Patango Lima, Kilo Zulu. Declaração, 46 da rota, evitar os tráfegos no setor. Esquerda para 230. Limite dessa rua, 35 milhas afastada, após a rota. 230, oh, Lima, Kilo Zulu. Salvador, bom dia, Janeiro 62. Janeiro 6200. Chegará a Mari, desça para o 050. Aguarde. Gol 1864, desça para 2 no pé, 2 no 0, 2 1, reporte localizador, pista dessa. Luciano, para 2000 pés, você pode ver o localizador, né? Voo 964. Passando Romeu Tango Delta, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 1203. Azul 4207, prossiga. Cópia Guarulhos 340. Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, lenda, transição ótima, peso 10, conforme o plano. Transponder 5575, controle Salvador 120, décima 8. Guarulhos 340, roda do plano, decola 10, curva direita da El, lenda, morte, para via peso 10, 5575, transponder 208, controle azul 4207. 1407, correto cotejamento e pode pronto pushback. 1407. Alô. Confirme, aeronave chamou o solo, a transmissão foi intercortada. Confirma, chegou no ar. O perfil da saída da El, lenda, após voa direto Rumi. Obrigado. Solo 3191, no portão 7, puxa acionar. Seu 3191 está autorizado, pushback, pode prontar. Sim, reportar ataque, 3191. Bom dia, Azul 2710. Azul 2710, prossiga. A autorização, Aracaju? Salvador, Oscar Delta, uniforme, prossiga. Aciona no transponder 0277, controle Salvador 120, décima 8. Conforme é desvio de informação, confirma. O setor estaliza a frequência para coordenar com o tráfego de Vera Cruz. Após Vera Cruz, estaliza direto para o Rua de Paris. Livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 17 nós. 180 com 179, é isso? Afirmo, 180, 16. Ok, livre pouso com 162, obrigado. Geral, décimo 8. 1208, bye bye, go 1094. Dinheiro. Nível 100, decola 17, primeira curva direita, na saída coral, após, conforme a rota. 5005 é o transponder, 120, décima 8, controle. 0094, 1904, Clement and level 370, mobile departure. Clement and Clement level 370, on the mobile departure, go 1094. Romeu Delta, Oscar Alfa, correto cotejamento, informação de prova e autonomia? 895. 895, olha. Romeu Delta, Oscar Alfa, quente, livre acionamento para o táxi, chame a torre em 118.95, ajuste a última soma 021. Vila Kilo Zulu, após 6000 em rota. Após 6000 em rota, Lima Kilo Zulu. táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Chanel 6200, desça para 3 mil pés, ajuste 0, 2, 1. 3 mil pés, 6200. Dono 1, amor, dono 62. Mano, 2-1-1, voo 1-62? Afirmativo, 1-2-1, decimal 1-0. Gente, obrigado. Valor, voo 1-1-62, priorou na foto. Voo 1-1-62, taxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 1-1-62. A Juliette serra a linha e mantém cabeceira no 7. Canal 6200, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas. O tipo é um Bravo X58, mantendo 1.500 pés no rumo ao Nordeste. Mantenha a posição até o Juliette Serra. Táxi Sam, 3191, 203 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 32. Táxi Sam, 3191, 203 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 32. Táxi Sam, 3191, 203 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 32. Livre táxi até Oscar, Delta Oscar Alpha. Hotel Juliette Serra, livre decolagem, vento 180 graus, 92 mais. É 200, deixa para 2 mil pés, ajuste 0, 2, 1, livre LS, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado LS, 6200. Não, não, não, não, não, Serra, Manati, direto no meu pé, reporte 20 milhas passado. Direto Manati, reportará na 20ª. Voo 1-1-1-62, ingresso Juliette, portão 1-0. Juliette para 1-0, voo 1-1-62. Estabilizado em LS 0062 00. Chame 6200, nível LS, chame torre 1895. 1895, 6200. Bom, 094, chame centro Recife em 12685, alterno 2545. 12685, 12645, go 1094. O Chanel 6200, livre pouso soma 0, vento 1, 970 graus, 129. Atualizado pouso no 0, 6200. 12 milhas, passando 90, em subida para 100, agora para a descida 402. 402. Dá uma história de parede ontem pela telefone. Rotatória, visual com campo. Rotatória, visual com campo. Rotará ontem pela telefone. Então 3191 no visual com tráfego na curta final. Visual com tráfego na curta final. Após passagem do tráfego, a linha e mantém na 10, na 3191. Após a passagem do tráfego na final, a linha e mantém na 10, na 3191. Então sobrevoa o setor norte. O Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, autorizado em Rimar em Mar. 510, decolagem da Rimar, em coordenação com a torre, com proa noroeste, para sobrevoo no setor norte. Acione no transponder 0132 o controle Salvador 120.8. O Hotel Romeu Golf, o senhor informou que ia sobrevoar o setor norte. Qual foi a proa ideal que seria para você conseguir para lá? Gente, então, decolagem com proa sul autorizada em coordenação com a torre para sobrevoar o setor norte. O acionamento é decolagem com a mesma em 1.8.95, ajuste ao altímetro 1.021. Para o acionamento, 6255, boa. Chanel 6255, ação de identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. 050, ajuste no 021, se possível solicita voadora. Tempo de chegada ao Chanel 6255. Ok, vai manter o perfil, 6255. Nós. Colégio autorizado 17, o hotel Romeu Golf já está acionado? Na final de 3 milhas, volta, Delta e Fox. Delta, Delta Oscar Alpha foi autorizada a decolagem. Ventou 180 graus, 139. Mantenha a aproximação Oscar Delta uniforme na guarda pista livre. Ainda aguardando a pista livre, Oscar Delta uniforme. Uniforme, livre pouso no 7, ventou no 70 graus, 149. Livre pouso no 7, Oscar Delta uniforme. São 3191, decola 32, controle 1 no 20, decimal 8. Bom dia. Salvador, bom dia, está 3191. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. 340, pode voar direto da EL? Apenas para o nosso planejamento, a senhorita teria a saída prevista para Guarulhos? Afirma, saída da EL, Leda, tradição ótima. Obrigado. Delta Oscar Alpha, decola os 33, controle 1 na 20, décima 8. 08, Delta Oscar Alpha. Motorista Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Delta Oscar Alpha, decolado no terceiro da Coral, está na sua escuta. Papa Romeu, Delta Oscar Alpha, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 100. Via Coral para 100, Delta Oscar Alpha. 2710. Tango Juliette Bravo Delta, controle. Escuta, Juliette Bravo Delta. Tango Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição Conde. Mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência no 20 decimal 3. 120 decimal 3, Juliette Bravo Delta. Pode estacionar a frequência livre, bom dia. Serviço radar encerrado 47 milhas oeste de Salvador, mantenha nível de voo 105 para serviço de informação e alerta. Chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, Lima, Quilo Zulu. Salvador, Hotel Juliette Serra, ciente. Não temos tráfego reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chama no regresso. Autorizado nível 340 para Guarulhos, decola pista 1-0, primeira curva direita, Cerezael, transição Leda, pós-voa Mótiva, apresulou 1-0 em rota do plano. 5-0-1-2 transponder, controle 1-2-0, decimal 8, 3-8-9-5. Agradecer a classe 5, pode prosseguir bem. Pode orar. Estabilizado na final, 4082. 4082, complete a final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1198, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, serviço radar encerrado, 60 milhas, sudeste de Salvador, mantenha nível de voo 100, chame o controle Ilhéus 1201. Ilhéus 1201, Juliette Tango Zulu. Romeu Golf, pronto para decolagem? Hotel Romeu Golf, repasse fora do solo, vento 190 graus, 12 nós. Vai chamar para o cruzamento do campo. Tomará fora do solo, o sobrevoo vai ser no setor norte, o hotel Romeu Golf. Sim, setor norte, sim. Terra. Ao meu Bravo Serra Serra, confirmando a Senado 2000. O Bravo Serra Serra, confirma a altitude e o tipo de equipamento. Manter-se em condições visuais, 510. Mantenha o código 01145, reporte 20 Miller, Salvador. Bem, escuta permanente, Golf. E mantenha-se em condições visuais, 510, reporte em Paris. E o Bravo Serra Terra. Olha, Salvador, bom dia, o Azul 2790. 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 190. Atenção 90 na Conde, o 2710, gentileza coordenar nível 170 como final. Ciente, o Azul 2710, suba e mantenha nível de voo 170. 170, 2710. Hotel Romeu Golf, confirma a distância que está no 2710. Aproximadamente uma milha, duas milhas. Gente, mas pedi então para afastar. E a senhorita vai afastar o termo agora. Do ajuste 1021, autorizado sinal do procedimento LSX-Way, reposta estabilizada. 2000, livre procedimento, informar estabilizado 6255. A aeronave já foi superada, pode retornar para o local sobrevoo? Afirmativa, Terra Romeu Golf. Na Terra Romeu Golf. Ônibus de voo 360. Apenas Weber 857, Moço. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Lida Irume. Transponder 5013, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 360, para o Galeão. Top 9257, Aerovida, Flávia Capiceiro Mazeiro, Dael, Lida e Lume. 5013, a chave transponde. E o controle de saída 1208, voo 9556. Voo 9556, correto, pode falar para o Chubé. Tá. Salvador Azul 4207, posto de adicionamento, ponte 3. Azul 4207, está autorizado para o Chubé, pode prontar. Autorizado para tratar, 4207. Solo, boa tarde, Azul 4082, livrando Fox. Azul 4082, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4082. Romeu Bravo Serra Serra, não recebo seu transponder, cheque seu equipamento. Liberando a área de sobrevoo, se autorizado pro a Whisky sem interferência com a 10, sobrevoo no Fonte Nova. Inicie redução para aproximação. Já começou a redução, meada. Meu Golf. Afirmo, vai afastar então com proa norte 3 milhas após o whisky e transfere controle hotel Romeu Golf. Afirmativo. Romeu Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador 1021, reporte no local de sobrevoo. 1021 vai manter condições visuais 500 pés, reportará no local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. 1021, decimal 8. CNR 6255, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chamando 895, Tere Campo, obrigado. Afirmativo, aguardando para 02. 55, mantém aproximação da aproximação de terra. O helicóptero está mantendo 500 pés, 3 milhas, 11 horas. É. Ok, da seguinte aeronave não vai interferir e o sobrevoo vai ser fonte nova, não vai fazer cruzamento do eixo, até uma agora. Vento 190 graus, 139. Livre pouso, 62. Yes, rumo oeste, mantendo 500 pés, um Robson 44. Salvador Azul 4207, ponto esperando zero pronto. Azul 4207, visual com tráfego nacional? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ele mantém no zero, Azul 4207. É passagem do tráfego, ele mantém no zero, Azul 4207. Nível 370 Recife, conforme o plano de voo, decola da pista 10, curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, transição a Aracaju. Para responder 50107, eu controlo no 208, eu vou no 790. Voo 790, correto, pode conduzir bem. Reportar em voo 790. Janeiro 6255, solo 47, solo 121, no decimal 1. 21162. Obrigado. Oceané 6255, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 4207, livre de decolagem, vento 170 graus, 149. Livre de decolagem, 207, decolos 49, controle 120, decimal 8. 208, controle Salvador, 4207, bom dia. Bom. Hotel Romeu Golf. Controle Salvador, azul 4207. O 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Para EL 340, 4207. É 255, autorizado até o portão 04. É o 04, 6255, obrigado. 4207, após 2 mil pés, autorizado, Lida. 2 mil pés, Lida, é o azul 4207. O meu Bravo Serra Serra, fica atento a um tráfego mantendo 500 pés na Ponte Nova, fazendo sobrevoo, em Robson 44. Está atento o tráfego Bravo Serra Serra. Runa 556, pushback, estacionamento, e 09. Runa 556, está autorizado pushback, reporte para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, Runa 556. Hotel Romeu Golf, autorizado. 3 Alfa. Voo 9790, pushback de acionamento, posição 612. Aguardo para o pushback de acionamento, voo 9790. Guardando, 790. Chamando regresso. Chamando regresso, o bravo KK. Voo 3, com a informação de Juliette. Puxa, 962, 13, boa tarde, informação de Juliette. Confere, prepara a saída da EL e aguarda a conta. Subida da EL, na frequência do Maracó. Você é 3895 para o pushback acionamento, portão 02. Aguarda para o pushback acionamento, 3895. Aguardando, 3895. Salvador, vou na 556, pronto para o táxi com 181 a bordo, economia de 3 horas e 15 campinas. 108 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 70, chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203 Aracaju, 2790, bom dia. Bom dia. 71 no Índia, pode ficar 895, P21, 556, bom dia de trabalho, senhorita. Afirmo, 790. Após a passagem do Boeing da companhia, retaguarda, inicia o chuveque e reporta o táxi. Após o Boeing, vai reportar para o táxi. Autorizado, bom, 790. 3895 na escuta. Consiga. Após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda inicia o pushback e reporta o táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizando o pushback para a meta 3895. Cliente, até Romeu Golfo.